Ovação a Xangô. Vai lá no bom pra, vai lá no bom pra, toma pinta preto velho, pra você tirar o azar. Valdemar, vai lá no bom pra, vai lá no bom pra, toma pinta preto velho, pra você tirar o azar. Mata a cabeça na mesa, me cumprimento o tambor. Toma pensa preto velho, veja no pé de Xangô. Bata a palma a noite inteira, cuidado não faça cheira. Não vacila Valdemar, o banda na brincadeira. Vai lá no bomba, vai lá no bomba. Toma pensa preto velho, pra você tirar o azar. Valdemar, vai lá. Vai lá no bomba, toma pensa preto velho, pra você tirar o azar. Bata a cabeça na mesa, em cumprimento o Xangô. Toma pensa preto velho, veja no pé de Xangô. Bata a palma a noite inteira, cuidado não faça cheira. Não vacila Valdemar, o banda na brincadeira. Vai lá no bomba, vai lá no bomba. Toma pensa preto velho, pra você tirar o azar. Valdemar, vai lá no bomba, vai lá no bomba. Toma pensa preto velho, pra você tirar o azar. Passa a cabeça na mesa, e o comprimento já vou. Toma pensa preto velho, deixa nos pés de Xangô. Bata a palma a noite inteira, cuidado na passageira. Não vacila Valdemar, o banda na brincadeira. Vai lá no bomba, vai lá no bomba. Toma pensa preto velho, pra você tirar o azar. Valdemar, vai lá no bomba, vai lá no bomba. Toma pensa preto